6303, ascendente extensão, pro hoje é Alagoas, para completar a chegada Bonfim, descida autorizada até 4000 pés, CNH 1920. Maravilha, 4000, chegada Bonfim, está voando Alagoas. Não pode atrapalhar, fazendo voa Bonfim ou até mesmo um pelo. Autorizada pro hoje Bonfim. Vai. Alô, controle Salvador, boa noite, azul 498, está único. Informação viva, autorização Fortaleza, da ponto 402. Eita, 3858, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via Upezu 19, até Bangu, faz conforme o plano apresentado. A decolagem é da 1-0, saída Momo, transição frote, o controle 120 decima 8, transponder 5422. Da 3252, autorizado Fortaleza, que é o 370, fazendo o 119, Bangu, CDC a Bungu. Fala aí da 1-0, Momo, transponder 208, transponder 5422, da 3252. Correado, 3858, chame para o pushback e acionamento. Camarada. Voo 096, na posição 9, pushback e acionamento. Autorizado, voo no 096, reporte táxi. Chega aí, reporte táxi, 096. Azul 4298, inicie redução para 329. 4298, vai reduzir 220. Pode confirmar a posição do espaço? Setor norte. Ah, ok. Qual é o equipamento, por favor? Campo 320. está no Gol 096, 148 a bordo, 3 horas 22, a alternativa é São Luís para o táxi. Pegou no 096, está livre o táxi, via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio e Índia, 1895, obrigado. Cara. Operador 3858, pushback novamente. 3858, aguarde um momento. Uma aeronave da Gol está puxando pelo pátio. Assim que a mesma liberar na Índia, será autorizado. Boa noite, Gol 096. Direção para o Porto de Ferro, pronto. Já que acionamento, chame táxi. Autorizado chamar a táxi, 3258. Decolagem do zero, Gol 096. Azul 4298, veturação para cima enfiamento, curva à esquerda, pro 025, limite ao localizador, descida autorizada de 3000 pés, QNH na 020. Esquerda 025, limite ao lock, 3000 pés, 10, quanto? 1020. 20, obrigado. 07. 208, Gol 096, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Gol 096, passando 1500, certo? Puma 096, contato radar sua para nível 370, saída Momo. 370, Momo, 096. Cena 6313, reautoriza a descida para 2000 pés. 2000 pés, 6313. O cantor 6313, pode voar azul? Acho que vai voar azul, não, cena 6313. Voar azul, não, voar azul. Cena 6313, autorizado Zona, informe estabilizado. Autorizado Zona, chamando a estrada 6313. Às 3 horas e 10. 3858, livre táxi, à direita, no ponto 0 da 10, chame a torre. 3895. Autorizado táxi, à direita, ponto 0 da 10, 1895. 3858, bora aqui. 4298, redução para 300 mais. Reduzindo 4298. Azul 4298, intercepte o localizador na proa 070 à direita, informe quanto estabilizado. Direita 70, vai reportar estabilizado 4298. Salvador, boa noite, Júpiter 3815. Gente da Victor, autorização Guarulhos. Ok, o TAM 3815 está autorizado Guarulhos. Nível 340, via Pesulu 10, até Taubaté. Decola da 10, saída da El, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5434. 340, Pesulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8 e o transponder 5434. 3815, posição 3. Correto cotejamento, TAM 3815. Chame para o pushback acionamento. Chamará 3815. Isso. 4298, está observando o tráfego à frente, está reduzindo para a mínima de aproximação, hein? Salvador, boa noite, TAM 3858, ponto 010, pronto. TAM 3858, a linha da cola sem parada, confirma. Afirmativo. Ok, a linha da cola sem parada, vento no 50 graus, 089. Autorizado em linha e decolar o 90, TAM 3858. 6313, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Salvador 6313, uma milha pro marcador. Boa noite, eu chamo a 6313, continue a aproximação, aguardando a pista livre para informação, na rebaseada da NC Normalize. Pra frente, aguarda. Apenas 096, mantenha na saída, chame Recife 2085 ou 2545. 2085, 2545, obrigado. Recife agora. Xanamé 3103, cheque o trem livre pouso, vento na 60 graus, 089. Fecha o da baixada travada, livre pouso, pista 10, 6312. São 3858, decolado é o 59, chama o controle 120, décima 8. 120, décima 8, graças pela colaboração. Controle Salvador, muito boa noite, este é o TAM 3858, está cruzando 1810. 3858, contato radar, suba para nível 370, saída MOMO. Acendendo para o 370, saída MOMO, TAM 3858. Azul 4298, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 3895, obrigado, boa noite, ele foi. Autoriza o MOMO, está presente para o 3858? Autorizado para 3858. Boa noite, azul 4298, continue a aproximação, aguardando a pista livre, o ajuste na 020. Na 020, aguardando 4298. Xanamé 3103, no solo 01, libera direito no 219. 219, obrigado, até daqui a pouco. Xanamé 3103. Ok, Xanamé 3103, livre táxi via Alfa e Juliette, o portão é o 04. Alfa, Juliette, 046193. Paulo Salvador, tá 3895 para pushback saneamento, portão 3. Portão 3895, autorizado, chame táxi. Tá livre, 3895. Estação dessa via para nível 050, Chile da Mari. 050, Chile da Mari. Do 4298 no solo 03, liberou, chama o solo, 219. 219, boa noite. Salvador, Azul 4298. Boa noite, Azul 4298. Autorizado o táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 3-3, 5 aeronaves da TAM liberar o pátio, prossiga pro gate 4. Para o táxi, o TAM 3815, AB de 154, 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Direita 3815, livre táxi, à direita, ponto espera da 10, 1895 a torre. Livre táxi à direita, 1895 a torre, tá 3815. Né? 3858, chame Recife, 2685, alterna 2545. Então, 3858, controle? Ok, controle. É 126.85, alterna 1245, confirme. Afirmativo. Grato, bora. Inicie redução para 229, número 2 para aproximação. 3-0-5, V890, desce mantendo 2000, autorizado LS. Fita para 2000, sem restrições, autorizado LS, tá 890. Desce mantenha 3000, ajuste 9020, considere as restrições em TAP. Fita para 2000, considerado as restrições em TAP, 3305. Salvador, está 3895, estamos pronto com a esfera da 90, boa noite. Boa noite, está 3895, a linda cola, vento na 60 graus, 089. Decolagem autorizada na 90, está 3815, decolamos 2, controle 1, 20, decimal 8. 20, decimal 8, é 3815. Patrulha de Salvador, boa noite, está 3815. 3815, contato, mantendo nível 340, suba via, saída da EL. 340 da EL, está 3815. Possibilidade de voarmos para hoje da EL Oleda, está 3815? Cruzado direto da EL. Da EL, obrigado, 3815. Salvador, boa noite, Azul 2795, nível 1885. Azul 2795, aqui no Mandai Dente, é ponte para descida, vou indo rumo de ponte para chegar da ponte, ajuste 9090, aguardando o procedimento de LS Upgrade. Aguardando o ILS FMA, chamarei para a descida, o nosso estimado de início é o Puno 8. Sente. Rio 9890, chame Itoi agora, 1895. 1895, boa noite, 95. Então 3305, desse mantendo 2000, autorizado aqui na ILS. 3000, autorizado ILS, eu tenho 3305. Salário de todos, bicho no zero. Rio pouso na 0, Rio 9890. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, com a informação Victor, na proa de Máximo. Azul 2782, Oceane, modo Aidente, vou ir no rumo de Mari para chegar na Mari, ajuste no 020, vai procedimento LS-X-Ray. Ok, na proa de Mari, para chegar na Mari, LS-X-Ray down no 02782. Na 3895, vou ir direto no rumo de Ognazio. Muito obrigado. 3895, direto Ognazio. 3305, complexo final S, M2, 1895. 295, bolete, controle. Bom. Salvador, boa noite, 73305. Tá 3305, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. 305. Azul 810, livrou. 810, solo azul 7, livre à direita, chama 219. 219, alma dele. Boa noite, azul 9810, livrou, mantendo a sua escuta. Boa noite, livre táxi. Que é Kilo parte 3, 9810. Kilo parte 3 vai ficar perto do canalizador. Bom, mas tem uma viatura aqui perto da casa parte 3. Isso mantém a 4000 ajustado em 20, azul 2795. Para 4000 pés, ajusta 1020, 795, obrigado. 795, vou direto no rumo de Pelo, após Pelo Duna. Pelo e após Pelo Duna, 2795, obrigado. Oceaner 633, informação Alfa Guarulhos. Azul 2782, desse mantenha 5.000 ajustado em 1.020. 5.000 com 1.027. Livre aí, táxi à direita, chama 219, chama. 219, salva, antes. Saída para o Luiz. Provavelmente da El Leda. Transição ao Monte. Obrigado. Salvador, boa noite, tá 3305. Confirme? Boa noite, senhor. Tá 3305. Tá 3305, adiante. Brasil, Foxtrot. Livre táxi, posição 0541. 0541. 3895. 3315, 3895. Oceaner 6313, autorizado para Guarulhos. Via Pesulu 1-0, Taubaté, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El Leda após Motiva. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, código transponder 5443. Pesulu Guarulhos 360, decola da 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Pesulu 201, 208, assistência de controle. Atenção, 295-5443, é o código do 6313. Protejamento correto, chame para estacionar. Azul 2782, seu vetor para sequenciamento. Curva esquerda, curva 360, descendo agora para 3000, limite ao localizador. Esquerda 360, descendo para 3000, limitada pelo localizador. Azul 2795, desse mantém a altitude de 2000, tem condições de voar a Duna, em Duna completa ao final do segmento? Se o senhor não se importa, vamos manter Pelo e após Duna para perda de altitude. É, prosseguindo para 2 mil pés, azul 2795. Nós estamos com uma restrição operacional de velocidade, ok? Paciente. é o grupo 4235, desce mantenha 4000, ajuste 1020 na chegada a ponto. Aqui é Nimora Idente. Azul 2712, intencionalmente irá ultrapassar o localizador. Limite agora a marcação 130 de Simbra. Ok, 130 de Simbra é o Azul 2712. Azul 2782, direita Bruno 30, reposta localizador estabilizado. Direita Bruno 30, tomar estabilizado. Bruno 246, 110 rotação. 050, abaixo do procedimento TLS X-Ray, ajuste 1020. Vamos atender o vivo, proteção aqui dentro. Vivo, Bruno 246, ascendente situação, desse mantém 050 na chegada Mari, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Coisa na chegada ponto, guardando ILS X-Ray, descendo até o 050. Ok, desse ficou descendo para 50 na chegada ponto, Bruno 246. Dois sete cinco dois, desse mantém 2000 autorizado LS. 2000 autorizado LS. E o 5972, boa noite, acende a estação, desça e mantenha em nível 060 na chegada ponta, agora de procedimento ILS X-Ray. 060 na ponta, X-Ray abaixo. O localizador, o azul 2795. Leste final do procedimento, Rio 1895, azul 2795. 1895 com a torre, grato, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o azul 2795. Azul 2795, estado final, ele pouso pistão 0, vento 150 graus, 89. Ah, houve uma outra transmissão aqui no meu rádio, conjunto com a sua, eu não entendi a direção do vento. Ok, azul 2795, autorizado pouso, pistão 0, vento 150 graus, 89. 150 com 8, graças. Localizadora, 6.5 milhas de nosso, 2782. Apesar da aliança, guarde transferência de comunicações, azul 2782. Aguardamos transferência 2782. 14 Salvador, boa noite, CNE 6224, a informação é a Alfa, cruzando 200. CNE 6224, visto mantém 050, nasce. Voa no Mário para a chegada Mário, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste 1020 e acione o modo ident. Identificou, subindo descida ao 050, aguardando o INS da 10. Faz voice-up da presença. Mantendo o perfil da STAR, estão planejando esse sequenciamento, provavelmente será o número 4 a 5 para pouso. Número 4 para pouso, no chá da 6224. Gente, mantém o perfil em descida ao 050. Chame torre agora 118, decimal 95. 1895, 2782, grato, boa noite. Logo no 246, mantenha 4000. 4000, 1020, voo 1246. Irmão. 7 azul 2782, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização 2782. 4235, número 2 na aproximação, aeronave número 1 nas 2 milhas de Simbra, voo no 246, número 2, Oceané 6224, número 3, e 5972, previsto número 4, voo no 888, previsto número 5, para pouso. 4235. Azul 4235, visto manter a 2000 autorizado, final do procedimento ILS. ILS para 2000. Para o ILS, tempo atrás estabilizado, Zupa 235. Canem 6224, voe agora em TAP. Direto em TAP, 6224. Não autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 109. Livre pouso não no zero, 127, 82. 060 na chegada Mar, guarde o procedimento LS X-Ray, ajuste 1020 e acione o modo idêntico. Quando 246 desse mantém 3.